Uma chaminé de rocha negra expele fumaça espessa sobre o sedimento do Pacífico. Como a vida prospera onde o sol nunca toca e a água ferve? Observaremos o momento em que a geologia profunda reescreveu as regras da biologia terrestre. Em fevereiro de 1977, o submersível Elvin desceu a 2.500 metros de profundidade. O alvo da expedição era a Falha de Galápagos, uma fratura ativa na crosta oceânica localizada no leste do Oceano Pacífico. O batiscafo de 18 toneladas afundava lentamente pelas zonas pelágicas. Os geólogos a bordo esperavam encontrar apenas campos de basalto estéril. Nessa profundidade, a escuridão é absoluta e a pressão da coluna d'água esmaga qualquer espaço vazio. A teoria científica daquela década afirmava que a biomassa oceânica diminuía gradativamente com a distância da superfície. Sem luz para sustentar o fitoplâncton, o fundo do mar deveria ser um deserto rochoso. Ele seria pontuado ocasionalmente por carcaças de baleias que afundavam. Mas os sensores externos do veículo registraram um pico térmico anômalo. A água ao redor do casco de titânio começou a aquecer gradativamente. O piloto manobrou o submarino pesado contra a corrente e ajustou os holofotes de quartzo, revelando uma estrutura mineral que não deveria existir naquele quadrante do oceano. A estrutura mineral iluminada pelos holofotes abrigava um campo denso de conchas brancas sobre a rocha vulcânica. A expedição, financiada pela Woods Hole Oceanographic Institution, não procurava biologia. Os cientistas Robert Ballard e Jack Corliss mapeavam o leito marinho com instrumentos acústicos em busca de fontes de calor. A premissa da missão era estritamente geológica. Até aquele ano, o consenso biológico global era rígido e inquestionável. Toda a vida na Terra dependia, em última instância, da fotossíntese. O Sol alimentava as plantas e as algas, que alimentavam os herbívoros, sustentando toda a cadeia trófica até os grandes predadores. Onde a luz falhava, a energia acabava. O ecossistema abissal dependia apenas da neve marinha. Os restos orgânicos e detritos que caíam lentamente da superfície produtiva até o leito lamazento. O Elvin pairou sobre a fenda vulcânica recém-descoberta. A temperatura da água oceânica típica naquela zona abissal é de rigorosos 2 graus Celsius. Mas o termômetro externo do veículo marcava 17 graus e continuava a subir à medida que o braço robótico se aproximava da fenda escura. O calor emanava de fissuras estreitas no basalto recém-formado. A água do mar penetrava nas fraturas da crosta terrestre, aquecia violentamente no magma subterrâneo e retornava ao oceano carregada de minerais dissolvidos. E ao redor dessas fissuras termais, no limite entre a crosta fria e o fluido quente, os pesquisadores observaram um oásis biológico impossível. O oásis abissal fervilhava com organismos que a ciência nunca tinha catalogado. Ancorados diretamente no basalto, vermes tubulares gigantes balançavam com a corrente termal invisível. Eles mediam mais de 2 metros de comprimento, estruturas imponentes com tubos brancos calcários e plumas vermelhas brilhantes na extremidade superior. Ao lado deles, caranguejos cegos caminhavam lentamente sobre rochas cobertas por densos tapetes de bactérias filamentosas. Ameixoas do tamanho de pratos de jantar se amontoavam nas fendas mais profundas, filtrando o fluido turvo. A densidade de vida naquele pequeno trecho de leito marinho rivalizava com a de uma floresta tropical na superfície do planeta. Tudo isso ocorrendo sob condições físicas extremas. A 2.500 metros abaixo das ondas, a pressão ultrapassa 250 atmosferas. É uma força mecânica suficiente para comprimir um bloco sólido de madeira e expulsar todo o ar de suas fibras. Além da pressão esmagadora, o ambiente químico era letal. O fluido quente que jorrava das chaminés estava saturado de sulfeto de hidrogênio, um gás com cheiro de enxofre, altamente tóxico para a esmagadora maioria dos animais marinhos. A exposição a essa concentração de sulfeto paralisaria a respiração celular de um peixe pelágico em poucos minutos. A sobrevivência daquela fauna bentônica exigia um maquinário biológico inédito. Mas o maquinário biológico precisava lidar com um problema maior que a toxicidade da água. Expedições subsequentes mapearam fontes ainda mais extremas ao longo da dorsal mesoatlântica e do Círculo de Fogo do Pacífico. Essas formações geológicas maiores, compostas de sulfetos metálicos precipitados, ficaram conhecidas como fumantes negros. Nesses locais, as chaminés minerais crescem dezenas de metros acima do leito oceânico. A água expelida atinge temperaturas muito além do ponto de ebulição na superfície terrestre. Os termômetros das sondas registraram 400 graus Celsius. O fluido vulcânico só não se transforma em vapor imediatamente porque o peso da coluna de água de 3 km o comprime em estado líquido. É um ambiente de calor infernal concentrado, cercado por águas quase congelantes. Sem a luz estelar, qual é o motor invisível que alimenta essa biomassa? A resposta não estava na geologia das fendas, mas sim escondida no tecido interno daqueles vermes tubulares gigantes. Os biólogos marinhos que dissecaram os primeiros espécimes de vermes tubulares notaram uma anomalia anatômica perturbadora. Os animais adultos não possuíam boca, não tinham estômago, nem traço de qualquer sistema digestivo funcional. Eles não caçavam micro-organismos e não filtravam detritos da coluna da água. O interior de seus corpos estava preenchido por um órgão esponjoso e vascularizado, o trofossomo, e dentro desse órgão escuro, os microscópios revelaram bilhões de micro-organismos trabalhando em sincronia. Os micro-organismos sincronizados operavam como refinarias químicas no escuro absoluto. A análise laboratorial revelou um processo metabólico que abalou os alicerces da biologia. O processo foi batizado de quimiossíntese. Em vez de utilizar os fótons do Sol para gerar energia, essas bactérias extremófilas utilizam as ligações químicas dos minerais. Elas absorvem ativamente o sulfeto de hidrogênio tóxico expelido pelas chaminés vulcânicas. Através de reações de oxidação, quebram as moléculas do gás e utilizam a energia liberada para fixar o carbono da água do mar. As bactérias literalmente fabricam alimento a partir de rocha dissolvida e veneno puro. A relação com os vermes tubulares gigantes é um exemplo de simbiose perfeita e obrigatória. O verme fornece um abrigo seguro contra as correntes marinhas e captura os compostos químicos da água com sua pluma vermelha. A pluma é rica em hemoglobina especializada, adaptada a transportar oxigênio e sulfeto pelo sangue sem envenenar os tecidos. Em troca dos reagentes entregues a seu interior, as bactérias alimentam o hospedeiro por dentro. Elas fornecem toda a nutrição necessária para que o verme cresça a taxas surpreendentes no fundo do mar. Toda a teia alimentar ao redor das chaminés depende da base produtiva desse processo microbiano. É um ecossistema autossuficiente, inteiramente desconectado da superfície do planeta. Se o Sol se apagasse amanhã e a superfície da Terra congelasse, a vida nas fontes hidrotérmicas continuaria prosperando no fundo do Pacífico, ignorando completamente o colapso cósmico acima. Essa capacidade de ignorar a superfície respondeu à dúvida central deixada pela expedição do Alvin. A vida prospera onde a água ferve porque ela não precisa da estrela que ilumina a Terra. Ela utiliza o calor interno do próprio planeta e a violenta química vulcânica como seu combustível primordial. As fontes hidrotermais provam que a biologia não é refém da luz solar. Ela constrói cadeias alimentares inteiras a partir das fraturas da crosta terrestre, moldando a vida no escuro absoluto. A descoberta sugere que oceanos subterrâneos em luas distantes podem abrigar os mesmos oásis. O oceano terrestre abriga fronteiras geográficas definidas justamente por essa ausência de energia luminosa. A 1.000 metros de profundidade, os últimos fótons azuis falham na coluna d'água. É o limite físico da zona batipelágica, onde começa a escuridão eterna.